Louvado seja Deus. O vovô Manuel do Como? É assim que me chama, é assim que vem para a terra, graças a Deus. O que é o diálogo com os Espíritos nas suas palavras? Diálogo com os Espíritos em minhas palavras. É uma ferramenta utilizada pelo Deus maior para ajudar o maior número de pessoas a sair da obscuridade, moço. É um instrumento a mais para tirar as pessoas das trevas, do desconhecimento, das desilusões, dos desamores. Ou seja, é um instrumento de equilíbrio, equilíbrio espiritual, equilíbrio físico, equilíbrio mental. É isso, moço. Graças a Deus. Graças a Deus. Louvado seja Deus. Graças a Deus. Graças a Deus. Minha mensagem no fim é: busquem sempre a luz. Em qualquer lugar que vocês estejam, fujam das trevas. Sejam a luz que tem dentro de vocês. Deixe essa luz brilhar e expandir. Porque vocês, hoje, com os olhos carnais, não conseguem entender o tamanho da luz que vocês têm. O único ser que não é dotado de racionalidade, moço, para entender o outro, é o humano. É o humano. E aí eu sempre pergunto, quem é que está embaixo na cadeia de evolução? É verdade, moço? É muito fácil chegar e dizer, meu cachorro, só os outros cachorros entendem, né? Mas coloque uma criança recém-nascida chorando perto de um cachorro e veja o que é que ele faz. Se ele não chora também. Porque apesar dele não saber, ele sabe que ela está sentindo medo ou dor. Para estar daquele jeito. E os animais se compreendem entre si. O cachorro, quando está com um gato, ele se, né? Vai para cima, porque ele sabe que aquele é o propósito. Mas o gato diz, olha, pare, não venha, não é? E assim eles conversam. Mas a gente não entende, né? Aí diz que eles não são evoluídos. Quem não é evoluído é a gente. Não é verdade? Queríamos nós, mesmo às vezes em espírito, ter a pureza dos sentimentos emocionais dos animais. Que amor maior. Olha, pinto piou na calunga, galo cantou lá em Angola. Pinto piou na calunga, galo cantou lá em Angola. Pombo que vem lá de Carangola, trazendo mironga na sua sacola. Pombo que vem lá de Carangola, botando inimigo da porta pra fora. Olha, pinto piu na calunga, calo cantou lá em Angola. Graças a Deus, graças a Deus, louvado seja Deus, louvado seja Deus, né? Ixi, tá de bom, moço. Graças a Deus. Graças a Deus. E tem gente que vai lá se alteando, é? É. E a gente se fala, viu? Fala, pô. Fala. Graças a Deus. Isso. E como vocês estão, né? Tudo muito bom, graças a Deus. Uma satisfação enorme, viu? Graças a Deus, graças a Deus. E se posso já atirar as coisas, moço? Pode sim, vô. Isso. Deus salve o sol e a lua e tudo que aqui está. Deus salve as forças do vento em nome de Oxalá. Graças a Deus. Graças a Deus. Deus, né? Salve. Salve, graças a Deus. Graças a Deus. É, meu filho. Ah, tá valendo, isso não é fácil, viu, meu filho? Mas tem que ser feita, né? Graças a Deus. É, tá valendo, isso não é fácil, não. Mas não desistiu, não. Se desistiu, vai ser pior, né, moço? É, isso, senhor. Graças a Deus. Louvado seja. Vai ser que seja aprovado, meu filho. E o que, que vocês estão pedindo para hoje? Ter acesso à nossa sabedoria. Isso. É só um pouquinho diante do universo. Eita. A gente só tem um pouquinho de luz e sabedoria. E a luz e sabedoria é aquilo que guia a gente para a vida toda. Vocês sabiam qual é o principal princípio de luz maior? Qual que é? A inteligência. Inteligência é o principal princípio de luz maior. Exatamente. Quando você tem a inteligência, você começa a ter a luz maior, né? É. Porque a inteligência, ela vai diferindo todas as coisas. Ela vai dividindo as coisas entre boas e ruins. Foi assim que tudo começou, a inteligência, né? E a inteligência é o princípio da grande luz, da grande sabedoria, do grande mestre Deus. Né, moço? Sim. Graças a Deus. Qual que é o nome do senhor? Eu me chamo seu vovô Manuel do Congo. Vovô não sei porquê, mas é Manuel do Congo. Né? E é uma divisão de vovô, de tio, papai. É. Porque cada um tem um princípio diferente, um princípio vocacional diferente. Uhum. Quando dizem assim, você é vovô a partir de agora, moço? Uhum. Você é vovô porque você abraça as pessoas com mais amor. Uhum. Você é papai porque você precisa ensinar com mais firmeza. Sabeu? Não sabia. Assim serve para a mãe e para a vovó também. Como se diz eu agora no tempo de vocês, né? Os vovôs dizem educa tudo, mas comigo a gente educa. Na varinha do marmelo. Tem escolha não, meu filho? Tem escolha não. Mas pode eu perguntar. Se pergunta, eu respondo, né, moço? Oh, graças a Deus. Graças a Deus. Como que as pessoas hoje estão deseducando as crianças? E como as pessoas estão deseducando as crianças, elas deixam as crianças fazer tudo o que ela quer. Hoje a gente está vivendo em um momento assim, ó, em que até nós, para chegar na terra de vocês, é mais complicado. Porque as crianças agora não podem fazer mais nada, porque elas reclamam de tudo. E o que é que acontece? Os pais, né? Fazem o quê? Mantém os filhos o mais longe possível. Quanto mais longe possível os filhos tiver, para eles melhor, né? Uhum. Dá agora um negócio quadrado que fica vendo, mexendo assim, olha. Uhum. Olha. Que daqui a pouco as crianças vão ficar e dormir tudo assim, olha. Com o dedo, né? Vai, moço, vai demorar não. Vai demorar não, sabe por quê? Porque os pais perderam o domínio dos filhos. Os pais não são mais pais. Eles são qualquer coisa, menos pais. Eles fugiam da responsabilidade de ser pais, né? Deixam para quem quiser tomar conta. Não corrigiu. Tem que corrigir, né? Aí, às vezes, as pessoas, quando eu estou em casa, dizem assim, mas, vovô, você é tão duro com eu. Eu digo, mas se você não quer que eu seja duro, não pergunte, porque eu não vou falar a verdade, né? Se pergunta, eu vou falar a verdade. Aí dizia assim, ah, mas meu filho está tão desobediente, porque você deixou ele ser desobediente. Meu filho está tão inquieto, porque você deixou o seu filho ser inquieto. Porque você não está gastando o tempo que tem que ter com seu filho. E aí quando volta para lá, tem que refazer tudo de novo, né? Ai. Tudo de novo. É um problema sério. Claro que sim. Você tem fio? Não, senhor. Ah, mas tem que ter uns 15. Eita. É, 15 é bom para educar, né? É bom. Mas tem que usar as varas. Halloween. Porque agora tem-se umas histórias, né, meu filho? Que não pode se topar nas crianças, né? Mas aí as crianças estão mais marginalizadas, né? Mais errantes. Na minha época tinha criança errante? Tinha criança errante, sim. Na minha época tinha adulto errante, moço? Tinha adulto errante, sim. Mas era mais dificultoso. Por quê? Porque os pais, olha, era ali na rédea curta. Bom, o que você fez? Por que você fez? Com quem você fez? E hoje, não querem nem saber. O que o filho fizer é problema do filho, né? E aí, quando chega as consequências, moço, ninguém quer saber. E hoje, a terra padece desse problema. A gente quer ter as soluções, a gente quer ter as perguntas, escolha, mas não quer ter a responsabilidade do retorno, né? As consequências que a vida traz. As consequências que a vida traz é mediante aquilo que você faz. Você não pode escolher, eu quero fazer uma coisa boa e receber de volta uma coisa ruim. Ou eu quero fazer uma coisa ruim e receber de volta, né, uma coisa boa. Não pode. Não pode. Né? Mas as pessoas acham que pode. E acaba se perdendo no meio do caminho. As pessoas acham que pode ignorar as leis de Deus, depois acabam colhendo amargura e desgosto. E ainda acham ruim, moço, quando... Por que eu sofro tanto? Quantas vezes eu tive que ouvir isso, né? Por que só eu sofro? É. E muitas vezes, moço, acontece o que acontece agora. As pessoas se desesperam da vida. E acabam que acham que vão ter paz do mundo de lá, né? É. E aí fazem o quê? Encerram a existência humana. Não vai ter paz nem do lado de cá, muito menos do lado de lá. Porque não sentiu o que tem que sentir, moço. Tem que sentir. Às vezes o sofrimento que a gente passa é somente pelo que nós fizemos de errado. O homem branco lá, que é mentor maior, graças a Deus, ele disse o seguinte, eles ensinam o seguinte: as escolhas do homem é a felicidade do homem ou a tragédia desse homem. E aí, o que é que você quer escolher? Essa é sempre a pergunta que tem que ser feita. A sua sorte ou a sua tragédia? É verdade, moço? Isso. E você quer que eu já fale mais alto? Sim. Você já tá quase com esse negócio assim, no terceiro olho. Né? Sim. Mas só pede a gente falar mais alto. Fala mais alto, vô. Fale mais alto. Aí, graças. Não tem problema, não. Mas diz eu o que que eu. Ô, vô, qual que é o papel do preto velho na manifestação mediúnica no trabalho com os encarnados? Eita, depende, cada preto velho tem um papel diferente. É. Cada entidade desempenha um papel específico para aquela. Uhum. Né? Usam-se de preto velho, que muitas vezes nem preto se tem. Certo? Uhum. Mas fica feio chamar de banco velho, né? Preto velho é mais bonito. Sim. Quando eu era escravo, eu tinha um desempenho de papel. Né? Eu tinha que fazer tal tarefa. Quando eu desencarnei, eu fui para o outro lado e tive que fazer uma outra tarefa. Até eu me adaptar e vir para o mundo. Se trabalhar com os espíritos daqui ceboso. Quando eu cheguei aqui nos espíritos ceboso, eu ganhei uma nova tarefa. E eu tive que trabalhar com essa tarefa. Normalmente um preto velho, quando vem à Terra, quando vem para alguém, ele vem para trabalhar com a cura, com a saúde, com a libertação, né? E ele vem normalmente dirigindo algumas coisas, né? Por quê? Porque dizem que a gente tem sabedoria a mais. Mas não é não, vamos, não é sabedoria a mais não. Viu? A única coisa que difere a gente de vocês, você sabia o que é? O que é que é? Corpo. Só isso. Porque a limitação espiritual de vocês é o corpo. Né? Já tinha parado para pensar nisso, moço? Sim, o menino outra vez falou que o corpo é o rivotril da alma. E às vezes as pessoas se perguntam assim, olha, mas o que é que o corpo faz? Ele limita todinho. É? Quando a gente sai do corpo, a nossa visão aumenta. O nosso ouvido ouve mais. E a gente vai fazendo com que as coisas se queçam. Então a diferença é que vocês não estão ouvindo aquilo que a gente ouve, né? Não estão vendo aquilo que a gente vê. E não é muita coisa boa, não. Mas fazer o quê, né, moço? É. Essa é a única diferença. Quando a gente pensa nas espiritualidades de luz, né? Aí a gente pensa naquelas coisas maravilhosas. E esquece que somos simplesmente diferenciados pelo corpo. Uhum. É isso. Os nossos poderes não se limitam por causa do corpo. E nem do nosso livre-arbítrio usado de forma errada, porque a gente aqui já sabeu das consequências. Só por isso. Que já é muita coisa. Saber da consequência faz com que depois a colheita seja maior. Se você negligenciar suas obrigações e deveres? Sim, filho. Esse é um grande problema, né? Sim. Porque a partir do momento que você não sabe de uma coisa, a sua responsabilidade para ela, moço, acabou. Mas se você sabe de uma coisa, a sua responsabilidade é aumentada. Porque você já tem a sabedoria, né? E não adianta chegar com as falanças de dizer, ah, mas eu não sabia. Se você sabe, a sua consciência vai lhe dizer. Quantas vezes a gente... Eu vou contar um segredo. Não devia não, mas vou contar, né? Porque vai segurar minha língua, né? Eu vou já suspender aqui, moço. Olha, agora sim, hein? Eita, suspendeu. Quando a gente vai... Você sabia que a gente está em todos os lugares? Né? Uhum. Não adianta fugir, a gente vai lá, né? É, moço. A pessoa às vezes foge, né? Diz, ah, eu vou para tal lugar que lá só tem um espírito. Você já ouviu isso, moço? Nossa. Um tal de um espírito santo. Já ouviu? Já, sim, sim. Ponto. E elas acham que lá a gente não vai. Mas você imagine que por quem é que a gente é comandado? Todos nós. Tem alguém mais santo? Tem. Não temos. É de carne? Não. Então é espírito. Se não tem mais santo e é espírito, quem é que comanda a gente? Então não adianta fugir, moço. Aí foge para dizer assim, eu não quero a responsabilidade de saber. Mas aí ganha a responsabilidade do que não fez. Porque fugiu. Porque existe dois problemas, moço, aí. É quando eu não fazia porque eu não queria. E quando eu fazia porque eu não sabia. E quando eu não queria, eu sabia. Aí eu sou cobrado duas vezes. Porque eu não queria e porque eu não sabia. Esse é o grande problema. E aí as pessoas fogem para tudo que é lá. Que puder fugir, foge. Se quando tiver perna, vai fugindo. E a gente vai correndo atrás. Porque eu não tenho perna, né, moço? Eu prefiro fugir nas olhas. Nas nuvens, mais rápido. Olha. É, moço. Então não adianta eu não. Não adianta eu, moço. Porque depois você vai ter que pagar pelo que você aqui não quis conhecer. Uhum. É certo, moço? Quando se diz assim, cuidado com o karma, você está acumulando karma. O que, que é esse danado desse karma, avô? Isso. Diz que as coisas que você traz das outras encarnações, né? Todo mundo traz alguma coisa das outras encarnações. Qual é o grande problema com isso, moço? É que a pessoa fica tão preocupada na cabeça assim, ó, encasqueta com aquilo, ó, amarra assim no nó da cabeça, que esquece de viver essa encarnação. Né? Você não tem que se preocupar, moço, com o que você fez que não sabeu. Você sabeu? igreja, viu? Quando a gente chega em nesta terra e a gente não sabeu do que passou, né? É. Tem um motivo, moço. Que é para não se preocupar com eles. Imagine se você lembrou de todas as coisas. Lembrou do que você foi há 3 encarnações atrás. E se você foi um assassino que matou muita gente? Como você não vai se martirizar? Não é verdade? É. Então, quando a gente chega aqui que não lembrou, moço, tem um propósito. Que é para sair desta encarnação zerado com esta encarnação. E aí você volta. E aí você vai trabalhar para melhorar do outro. E aí a gente pensa assim, mas meu preto, né? Quando a gente chega aqui que a gente vai cuidar, a gente vai melhorar. E as outras encarnações, como é que faz? Quando você melhora nessa encarnação, você já está melhorando as outras. Você nunca vem para cá com alguém que você ama e que é uma pessoa que vai lhe fazer feliz o tempo inteiro. Você vem para cá com o seu maior problema. E quando você se zera nesta encarnação, ou seja, quando você aprende, moço, você melhorou as outras encarnações também. Oh. É, moço. As pessoas esquecem disso. Elas ficam hoje tão preocupadas em saber o que foram, se foram ricas, se foram pobres, se foram reis, se foram príncipes, se foram escravo. E esquecem de zerar o que tem para ser zerado nesta encarnação, moço. É nesta encarnação. Esta é importante. Esta. Então, não temos que nos preocupar com o que trazemos, com o que levamos, com o que vem, com o que já veio de 10, né? Temos que preocupar que nessa a gente não leve nada. Uhum. É quase impossível, mas leva o mínimo possível, né? Sim. Para resolver as anteriores. E salve, salve. Salve, graças a Deus. Vovô, no capítulo 11 do Evangelho segundo o Espiritismo, que fala do amor ao próximo como a si mesmo, no item 13 fala da fé e da caridade. Aí diz assim: eu vos disse ultimamente, meus caros filhos, que a caridade sem a fé não bastava para manter entre os homens uma ordem social capaz de torná-los felizes. Fala um pouco sobre isso, vô. Veja só. O que Kardec está tentando ensinar aí é exatamente o que acontece hoje. As pessoas acham, meu filho, que ajudar o próximo é somente quando o próximo está em necessidade extrema, né? Quantas vezes a gente vê por aí que ajudar o próximo é dar comida, é dar pão, né? É dar coberta. Mas a caridade não é só isso. As pessoas precisam aprofundar a caridade. Sabe o grande mestre que esteve na terra? Jesus. Isso. E se eu disser para você uma coisa, moço, que a caridade de verdade, aquela que vem de lá, é o puro amor de Cristo. Oh. Você acha que um homem, hoje, nesta terra, mesmo Chico Xavier, com a sua luz, Bezerra de Menezes, com seu auxílio ao próximo na saúde, consegue chegar a esse puro amor? Nossa! Porque, meu filho, quando a gente fala de puro amor de Cristo como a caridade, né? A gente fala em algo que tem que ser genuíno, meu filho. Genuíno. Não pode ser uma coisa, eu estou fazendo porque todo mundo está fazendo, eu estou fazendo porque é bonito, eu estou fazendo porque eu quero aparecer, né? E aí quando a gente começa a exercitar a caridade de verdade e fazer as coisas sem perceber que nós estamos auxiliando o outro, começamos a desenvolver um nível de fé que nos transporta para um outro nível maior de espiritualidade. Porque compreendemos o puro amor de Cristo. Fazemos por compreender o puro amor de Cristo. Até Emmanuel, quando esteve na terra e muitas vezes advertiu Chico, né? E ele sempre dizia: Chico, disciplina, disciplina, disciplina, para que Chico não pudesse se perder no meio do caminho. Porque às vezes, meu filho, quando diz assim, ó, e o médium recebe essa espiritualidade, tem-se uma pequena coisa ali, uma pequenina coisa que cresce e toma conta de todo o espaço. Vaidade. E quando a vaidade não tem espaço para a caridade, por que fazemos o bem? Com a vaidade, fazemos ainda o bem, mas fazemos o bem procurando bênçãos próprias, né? Ou você nunca ouviu ninguém dizendo assim, meu filho, olha, ai meu Deus, mas eu faço tanta caridade, por que eu sofro? Onde o certo deveria dizer obrigado, Senhor, pelo sofrimento que eu tive hoje. Porque ele vai me fazer aprender e crescer. Me dê equilíbrio para suportar. Essa é a grande palavra de caridade. Porque a caridade é o poder da evolução. Né, moço? Vovô, por que que a intolerância social aparentemente cresce a cada dia? Porque a tolerância espiritual está muito mais alta. É isso, moço, essas palavras difíceis. Intolerância, né? É não gostar. É verdade? Sim. Eu não gosto. E qual é o grande problema do eu não gosto, moço? É que ele é cego. Eu começo não gostando de um porque é preto. Depois eu não gosto de um porque é branco. Já disseram para mim, mas vovô, por que você não fala me olhando? Eu falei, mas por que eu estou lhe olhando? Mas precisa abrir os olhos, então a gente abre os olhos, se você quer. E aí a gente passa a fazer uma outra coisa, que é odiar o outro, né? Nossa. Eu odeio o outro porque escolheu ser católico. Eu odeio o outro porque escolheu ser evangélico. E não sabe o que acontece do lado de lá. É. E aí, moço, isso transpassa para a Terra. A Terra hoje vive um ciclo negro muito grande. Um ciclo que os grandes espíritos que habitam estão se dedicando e deixando a Deidade para vir à Terra encarnar. Para que as energias possam se equilibrar. Não é nem para que o bem possa vencer, mas é que é para que as energias possam se equilibrar. Recentemente, durante umas passagens nos terrenos por aí, nas zonas abissalinas, né, moço? Me disseram o seguinte: todos me julgam e me condenam porque matei milhares, mas da minha arma não saiu um tiro para matar um. E aí eu disse, moço, mas da sua boca saiu a ordem que aconteceu. Mas da sua boca saiu a ordem que aconteceu. Moço, se quer falar alto, eu falo mais alto. Oh. Ei, só disse, moço, altei. Aí eu altei aí tudo. Tá bom. Viu? Não fica com vergonha, não. Que vergonha aqui já passou. Oh. E aí, moço, aí a gente pensa, e a Terra hoje como é que está? Está 100 vezes pior do que na época em que este homem mandou matar milhões. Mas por quê, moço? Por causa do ódio? Por causa da raiva? Né? Eu não gosto do meu irmão porque ele é diferente de mim. E esquece que o dedo da mão é tudo diferente. Não tem nada igual. A gente não está aqui para ser igual. A gente está aqui para fazer a diferença e ser o diferente, tá certo? Sim. Então, quando a gente encontra o diferente, a tendência a nós é dizer eu odeio e não saber o que falhou. Porque as palavras têm um poder enorme. E quando a gente diz eu odeio alguém, eu estou dizendo o seguinte, que todos os males do universo vão contra você. E os seres humanos vivem falando que odeiam. odeiam os bancos, odeiam os pretos, odeiam os velhos, odeiam as crianças. Odeiam. Odeiam até os seres mais puros. Não é verdade, bicho? Eles odeiam. E aí, manda-se os pretos velhos à terra, manda-se os caboclos, os herejos, os boiadeiros, os mãos de cura e todos esses, para ensinar o quê? O que o mestre maior ensinou quando esteve aqui. Cristo, quando esteve na terra, deixou uma lição, meu filho. Amai-vos uns aos outros. Como eu vos amei. Você acha que é nós, espíritos encarnados e desencarnados, temos essa capacidade? Uhum. Odiar é mais fácil, né, meu filho? É mais fácil. E aí vivemos esses momentos de essa palavra difícil, como é mesmo? Não gostar? É o quê? Tolerância. Intolerância. Isso é intolerância da sociedade. Né? É. Se a gente vai para Riba, odeia quem tem lá abaixo. E se a gente vai para baixo, odeia quem está aqui em Riba. Se é o rico, odeia o pobre. Né? Porque o pobre não pode ter mais nada. E se é o pobre, odeia o rico, porque quer ter e não pode ter, né, moço? Ah, essa é a sociedade humana em que vocês estão. E é por isso, moço, que o número de médiums, e esses médiums, eu digo que todo mundo é médium, né? Todo mundo tem medo dessa palavra, mas todo mundo é médium. Mas o problema é que as pessoas acham que quando você é médium, você vai incorporar. Não, moço. Não. A mediunidade de incorporação é uma coisa. Mas todo mundo é médium. Não adianta esconder. Não adianta fugir. Né? Ô vovô. Agora vamos estudar um pouco o capítulo 20 do mesmo livro, que fala sobre os trabalhadores da última hora. No item 5, os obreiros do Senhor, diz o seguinte: atingistes o tempo do cumprimento das coisas anunciado para a transformação da humanidade. Felizes serão aqueles que tiverem trabalhado na seara do Senhor com desinteresse e sem outro móvel senão a caridade. Oi, Ashon. Podemos dividir por partes? Vamos lá. Atingistes o tempo do cumprimento das coisas anunciado para a transformação da humanidade. Isso. O que é isso, moço? O que todo mundo tem? Parece que todo mundo que trabalha agora com a espiritualidade tem medo disso. Lê isso todos os dias. Fala disso todos os dias, né? Mas esquece de olhar para si e ver se está cumprindo isso todos os dias. Qual é a sua data limite? Qual o seu tempo final? A pergunta que tem que ser feita a si, moço, é qual é o meu tempo final? E se você é espírita, né, de todas as linhas de descendências espíritas, você tem que se perguntar o que eu fiz hoje para que esse limite possa ter sido cumprido com exatidão. Se você não é espírita, pergunte-se: se eu fosse julgado hoje pelo grande mestre Jesus Cristo, o que ele diria de mim pelo que eu fiz hoje? Quantas pessoas se fazem essa pergunta todos os dias, moço? Mas sabe por que elas não se fazem? Porque elas têm medo das próprias respostas. Porque você pode enganar todo mundo, moço. Só não poder enganar a sua própria consciência. A sua própria consciência você não poder enganar. Não é verdade? É. E logo a gente que não está olhando para você como um corpo, mas está olhando para a sua consciência, também não poder enganar. Não é verdade? Sim. Vamos para a segunda parte. Tem alguma pergunta, moço, sobre a primeira parte? Isso. Não, tá bom. Muito obrigado. Vai te perguntar, moço? Então vou perguntar. Essa coisa da transformação da humanidade, o senhor acha que esse momento de transição acredita-se estar sendo vivido desde o tempo de Kardec, Ah, é o momento de transição. Mas já faz muito tempo esse momento de transição aí, pô. É porque a gente fica querendo calcular o tempo com o nosso tempo. Ah. Né? É. A Terra, ela passa por um período de transição de uma coisa muito ruim para uma coisa menos ruim. E esse período de transição não é feito em luas. Não é feito em 50 luas. Às vezes é 1000 luas para se fazer. Sabeu? E quando a gente fica pensando, mas essa transição e essa transição, imagine, se você hoje passa para o lado dos desencarnados, né? E você tem que voltar para reaprender. A Terra, de algumas luas atrás para cá, vem recebendo os filhos mais puros de um mundo arriba, né? Acima, uhum, da gente, em evolução, tá certo? E o que a Terra tem feito com eles, moço? O que a Terra tem feito com esses espíritos que chegam aqui já prontos e evoluídos para ajudar a levar a Terra arriba? Ela tem desertado desses filhos. Ela tem corrompido esses filhos. Entendeu? Porque a geração que mora aqui é uma geração que corrompe facilmente. E se ela encontra alguém, meu filho, que não é muito corrompido, ela vai lá e tenta corromper. Que às vezes consegue, né? As crianças que recebemos de outros lugares, quando elas passaram por todas as pré-maneiras de chegar à Terra, né? Elas recebem uma densidade que muitas vezes nem conseguem chegar aqui pela densidade. E como é que a gente fala em uma transição? Imagine você estar andando para frente e dá um passo e dá 10 passos para trás. Entendeu por que essa transição é tão demorada? Entendi. Você dá um grande passo para frente e 10 passos para trás. Né? É, moço. Imagine o que você faz, o que todos fazem aqui. Imagine todas as espiritualidades quando elas cercam a Terra. Imagine hoje na dificuldade que temos de chegar aqui. Hoje, neste país que é o celeiro da mudança. Vocês sabemos? Aqui é o celeiro da mudança. Não vai ser em outro lugar. Vai ser daqui. Porque aqui tem o celeiro da mudança espiritual. Então se esperam que saiam daqui os melhores em tudo. Mas às vezes os melhores em tudo também são corrompidos. Os espíritas, muitas vezes, quando saem daqui, são corrompidos. Os evangélicos também são corrompidos. Os umbandistas se corrompem também. Os candomblécistas se corrompem também. E perdem, moço, o momento de evolução da Terra. E sabe o que acontece com a própria Terra neste momento? Chora. Chora de dor como uma mãe que encontra o seu filho morto em seus braços. Porque a Terra é viva, moço. Quando a gente olha para a Terra, esquece de pensar que ela é viva. Viva. E ela é como uma mãe que chora. Você já imaginou? Chorar com o filho nos braços, que já não tem mais na existência física. E é isso que a nossa Terra passa todos os dias. E ainda nos preocupamos com a evolução? Né, meu filho? Se torna mais complicado. Quando caminhamos para frente e voltamos, caminhamos para frente e voltamos, temos que alinhar. Enquanto isso não for alinhado, moço, vamos ficar neste momento de transição. Ou seja, talvez dure mais 100 ou 200 luas. É. Talvez você já esteja aqui no seu 300 corpos. para dizer agora a Terra passou por um momento de evolução. Vamos ler o resto. Sim. Felizes serão aqueles que tiverem trabalhado na seara do Senhor com desinteresse e sem outro modo senão a caridade. Isso. Lembra quando a gente falou da caridade, o que ela era? Quando a gente vai falar sobre esses trabalhadores, a gente fala o seguinte: esqueça a partir de agora o que você já fez, porque a caridade vai limpar. A sua evolução vai levar e a caridade vai limpar. Assim mesmo? E assim, a caridade, quando ela é feita de forma espontânea, moço, ela é feita de uma forma em que a gente não vai precisar se preocupar mais, porque somos trabalhadores. E aí, o corpo vai ser um mero espetáculo. O invólucro. E aí a gente vai conseguir olhar para o mestre e segui-lo de forma correta. E esses são as benesses de ser um trabalhador da seara de bem. Essas são as benesses de ser um trabalhador da seara de bem, meu filho. Não tem outra benesse, a não ser poder olhar para o mestre e dizer: olha, te seguirei. É essa a promessa que se dá a ele. Louvado seja. Graças a Deus. Louvado seja. Para sempre seja louvado. Para sempre seja louvado. Para sempre seja louvado. A transição é demorada porque vocês dão um grande passo para frente e 10 para trás. Exatamente. Como é que se dá um passo para trás, vô? Um passo para trás? É. Vou explicar. Estamos aqui e fazemos um grande trabalho, né? E aí a pessoa se anima. Eu fiz um bom trabalho, agora encontrei um lugar bom para fazer, um bom. Mas lembra que eu falei que tem aquela semente que fica ali pequenininha e vai tomando corpo e corpo e corpo. E de repente essa pessoa se envaidece, moço. E aí ela estaciona. Quando eu digo você vai dar passos para trás, não quer dizer que você vai regredir, porque ninguém regride, né? Vamos esquecer essa história aí. Fulano regrediu. Né? José regrede, não regride, você estaciona. O que acontece é que as outras pessoas progridem, vai para frente de você, né? Então você acha que regrediu, mas na verdade você estacionou. Conhecimento dado não pode ser tirado, né, moço? Uma vez que você tem conhecimento, você não pode perder o conhecimento. E aí o que acontece? Quando você dá um passo para frente, que você faz algo que é correto, quando você usa tudo aquilo que você tem, que lhe foi lhe dado, as suas faculdades mentais, espirituais, sentimentais, emocionais, quando elas estão juntas para o trabalho do bem, da luz e da caridade, você está dando um passo para frente. Você está melhorando como pessoa, né? Mas aí, de repente, você acha que é você que está fazendo isso. Você acha que isso é título seu, nobreza sua, e esquece de todos os outros. Esquece também do mestre maior que está ali, comandando e arquitetando todos os nossos passos. E aí é nesse momento em que você para o seu trabalho. E as outras pessoas continuam progredindo. E você está ali, dando seus passinhos para trás. Não na regressão, mas porque está parado, enquanto deveria estar marchando para frente, né? Vamos pensar em um grande exército, meu filho. Pensa em um grande exército. Enquanto o general está lá à frente dizendo: avante, avante, avante, você está lá ouvindo o quê? Fique, fique, fique. E ao que você dá ouvido é a sua progressão ou regressão. Tá certo, meu filho? E é assim que a gente caminha para frente e para trás. Como funcionam os bastidores de uma reunião evangélica onde se diz haver mensagens que são inspiração do Espírito Santo? Ele quer saber agora o segredo da corimba do Ô, moço, é simples. O que é que eu sou? Espírito. Gostei, espírito. É bom, espírito. Poxa. E eu posso estar aqui? Eu posso estar em outro lugar? Bom, é só pensar. Ponto. E eu posso, eu tenho que pedir permissão, moço? A esse aparelho aqui? Não, não tenho nenhuma assinatura, mas não assinei nada. Primeiro que eu não sabia, né? Eu não assinei nada. E como eu não assinei, eu vou para onde eu quero. Né? Eu vou contar uma história. Eita, que ele quer saber o segredo da colimba dos outros, né? Mas a gente conta. Tinha um jovem encarnado, né? Em que a mãe dele era de cima assim dessas igrejas, né? E aí certa vez ela disse assim: meu filho, eu sei que você não gostou das igrejas, né? Mas todas as vezes que eu estou nas igrejas, eu orei para que você receba o Espírito Santo. E certa vez, moço, a gente acompanhando esse jovem, né? Só de olho. Aí pai Joaquim disse: oi, olha para aquilo ali. E a mãe dele estava lá falando através de quê, moço? Um espírito. E quando ela chegou para esse jovem para dizer: olha, sua mãe disse que era para lhe proteger. E ela mandou o Espírito Santo lhe proteger. Esse espírito olhou para ele e disse: olha, se eu sou santo, eu não sei, mas que eu sou espírito show, eu vou lhe proteger. E pronto. E é assim que funciona, moço. Todos nós recebemos uma coordenação maior. Estamos aqui em obediência. E sabe por que que eles brigam tanto com os espíritos de outro lugar, moço? Já viu que eles brigam? Diz que é tudo coisa ruim, né? Não tinha me chamado de demônio umas 200 vezes. Mas não tem nada novo assim mesmo. Eu chego lá, eu me assento e eu fico lá. E quando tem que dizer as verdades, é comigo mesmo que eu digo. Eu digo as verdades. Vou ficar escondendo, moço? Não posso esconder, né? Tem que falar as verdades. E aí eu te digo que este é o Espírito Santo. Ele não quer ouvir dos Espíritos Santos. E é assim que funciona, moço. Porque eles esqueceram do princípio principal. Não cai uma folha da árvore, mesmo seca, sem a permissão divina do alto. Graças a Deus. Se Deus não permite, a gente não vê. Não é verdade? É. Meu aparelho, quando estava lá na falação, naquele negócio dos vícios, que eu já disse que eu não gostei. Isso é um atraso de vida. É, moço, é um atraso de vida. Mas ele estava lá na falação, lá com o senhor moço, aí ele dizia assim: não quero muito isso, só tem muita gente importante. Porque ia onde? Aqui, moço, vim fazer a falação agora. Um diálogo. É, ele dizia: só tem muita gente importante, só tem gente que eu admiro. E aí ele disse: eu vou pedir a paz de Joaquim. Aí quem apareceu fui eu. Ele disse: moço, você vai. Porque se você fica feliz e nós fica feliz do lado de cá, quando você ajuda uma pessoa, isso é ajudar muito. Não é verdade, moço? Imagine, moço, você com seus mentores e todos os outros que participam com seus mentores, como eles ficam se ajudando uma pessoa, moço? É muita felicidade. Você está tirando alguém do lago, do escuro, e trazendo para a caridade. Agora você imagine se faz assim com muitos. É uma alegria. Eu até tiro o chapéu. Graças a Deus. Louvado seja nosso Deus. E aí eu disse a ele: você vai, moço, quem vai sou eu. E aí ele olhou para mim e disse: mas você nem gosta muito de falar, mas agora eu desato a língua. É, moço. Porque quando ele vem falar comigo, diz que eu sou buto, né? Aí eu disse: não, desato a língua, eu vou tranquilo. Né? Graças a Deus. Louvado seja Deus. O vovô Manuel do Congo? É assim que me chama, é assim que vem para a terra, graças a Deus. O que é o diálogo com os espíritos nas suas palavras? Diálogo com os espíritos em minhas palavras. É uma ferramenta utilizada pelo Deus maior para ajudar o maior número de pessoas a sair da obscuridade, moço. É um um instrumento a mais para tirar as pessoas das trevas, do desconhecimento, das desilusões, dos desamores. Ou seja, é um instrumento de equilíbrio, equilíbrio espiritual, equilíbrio físico, equilíbrio mental. É isso. Graças a Deus. Graças a Deus. Louvado seja Deus. Graças a Deus. Graças a Deus. Qual que é o objetivo dos espíritos no planeta Terra? E tem outro, moço, só tem um. Trabalhar. E quanto? Trabalhar mais. Moço, a gente veio para a Terra para trabalhar. Vocês acham que você encontrou um trabalho? Vá cuidar de um aparelho para você ver. Vá. Vocês dão muito trabalho, moço. Porque vocês... Tem uma coisa que eu hoje estava já ontem, observando assim, né? De cantinho. Não que eu estava fofocando, né, moço? Não gosto disso, mas eu estava observando. Diz assim, como foi o sentido de hoje? As regras é minha, o corpo é meu. As regras do corpo é tudo meu. É uma coisa que diz que as regras e o corpo e é tudo meu, né? Então, o corpo é meu, as regras são minhas. Isso, é isso aí, moço. É esse negócio de regra, de corpo, de tudo, é de todo mundo. E aí eu fiquei pensando, disse, imagine agora, eu só vou fazer o que eu quero. Imagine agora, né, com essas regras. Né? Imagina o que estou dizendo agora, essa regra é minha, o corpo é meu. Eu não quero mais que vocês tenham luz. Não quero mais que espírito nenhum vá na Terra. O que seria dessa Terra? Moço, quando a gente fala uma coisa dessa, que na minha época se dizia chantice, você sabe o que é chantice? O quê? Ah, loucura. Isso, é doidice. Quando dizia uma chantice dessa, minha avó, vovó Maria Conca, graças a Deus, louvado seja Deus, ela batia a gente com marmelo, que não quebra. Ela dizia, mas enquanto, meu filho, você estiver perto de mim, que manda sou eu. E a gente vem para a Terra, moço, com essa missão de educar e disciplinar para a luz. Trazer quem está lá perdidinho para a luz. Porque às vezes se perde de tal forma, moço, que para tirar é mais difícil no mundo de lá. Sim. Sabia? Às vezes se perde de tal forma por aqui que chega do outro lado e ainda continua perdido. Por causa de quê, moço? Das regras do corpo. Esse negócio aí que você falou, né? As regras do corpo. E aí a gente está aqui para isso, moço. Trabalhar e trabalhar mais um pouco. Você quer ser feliz? Trabalhe. Você quer... É um segredo, moço. Você está triste? Está triste? Trabalhe. Você está feliz? Trabalhe para ficar mais feliz. Você está... Sofreu umas tristezas lá no coração? Trabalhe. A regra de um espírito que vem à Terra, seja guia, mentor, de qualquer lado, direita, esquerda, norte e sul, é esqueça de você mesmo e trabalhe, esqueça. E aí é isso que a gente tenta ensinar por nossos fios, por nossos aparelhos, né? Esqueça de você mesmo, meu filho, trabalhe mais um pouco. Ah, eu estou cansado, trabalhe, eu quero dormir, trabalhe, né? Vamos trabalhar, está dormindo, vamos trabalhar do outro lado. Porque a vida é isso. Não tem outra coisa. Senão a gente regride, a gente para. E não podemos parar. Então é por isso que os espíritos vêm à Terra. Seja ele qual forma for. É por isso que eles estão aqui, moço. Qual o meio mais eficaz para a evolução moral? O meio mais eficaz? Umas palavras... Isso. Mas a gente entendeu? Uhum. É aquilo que você faz para melhorar a si mesmo. Vamos pensar que cada um de nós que está aqui nesse momento é um anão e que tem que vencer um gigante, não é verdade? Uhum. E como é que eu venço o gigante? Encarando ele e passando por ele, não é verdade? Quando a gente pensa assim, como é que eu vou evoluir moralmente, pai, mãe? Como é que eu vou evoluir moralmente, vovô? Como é que eu vou evoluir moralmente, ser de luz? Melhore a si mesmo, a cada dia. Se hoje você está melhor na sua gargalhada, que é escandalosa, melhore outra coisa amanhã. Isso não quer dizer que você não vai recair, mas quer dizer que você já sabe o caminho para melhorar. Então melhore. Quer melhorar? Melhore. Encare os seus erros. Sabe por que as pessoas desistem de evoluir moralmente? Porque elas desistem de encontrar com seus próprios monstros. Porque é muito mais fácil, moço, eu encontrar os monstros dos outros. É muito mais fácil eu chegar e dizer o seguinte: formicê é fofoqueiro, formicê é mentiroso. Mas é difícil eu olhar para mim e dizer assim: eu sou fofoqueiro, eu sou mentiroso. E quando a gente não faz isso, não consegue mudar moralmente, né? O grande problema hoje da Terra, Terra como um todo, é uma coisa que as pessoas não conseguem controlar os seus sentimentos das sexuais, né? E acham que tudo é normal. E não é bem assim, né? E não é bem assim. Você precisa controlar. Não existe problema se um homem deita com homem, se mulher deita com mulher. Isso não nos importa. Cada um vai viver o seu momento evolutivo. Mas existe uma palavra neste problema que a gente tem que extinguir, que é dali que parte o grande problema sexual entre homem e mulher, homem e homem, mulher e mulher. Promiscuidade. E hoje estamos em uma terra promíscua. Promíscua, moço. Esse é o grande problema da evolução moral hoje, né? Cada um tem seus Golias diferentes. Cada um parte por um momento, por um lado diferente. Mas a maioria dessas pessoas que querem padrão e evolução moral sabem que seu monstro a vencer é a promiscuidade. E seja ela sexual, espiritual, moral, mental, emocional, né? Eu me apaixono por uma agora, 5 minutos depois eu tô apaixonado por outro. E aí, como é que faz? Né, moço? Esse é o grande problema. Qual que é a diferença entre ser solteiro e ser promíscuo? Ser solteiro, moço, não lhe dá a liberdade de querer todo mundo. Não lhe dá a liberdade de deitar com todo mundo. Entendeu? Quantas pessoas solteiras que acham que pode sair com um, com outro, com outro, com outro, com outra, e acha que eu sou solteiro, isso é normal, mas não é. Há muito tempo atrás, numa conversa com Túlio Petrônio, já está do outro lado, né? Ele disse o seguinte: deitam-se hoje 2 corpos, mas não deitam-se 2 amores. Oh. E as pessoas esquecem disso. Deitam-se, meu filho, 2 corpos. Não se deitam, se deitam. Mas o que sente um pelo outro? Nada. Muitas vezes, depois de passar do momento da deitança, um não olha mais para o outro. Nem por compaixão. Nem por compaixão, meu filho. E tem coisa pior do que isso. Do que levantar e se dizer assim: o que foi que eu fiz? Eu poderia não ter feito isso. Essa é a diferença entre ser solteiro e ser promíscuo, meu filho. Faz, sim. Os animais, no contexto da evolução humana, realizam qual papel? O mais difícil de todos. Você sabeu? Ah. Primeiro que animal, meu filho. Veja só. Eu vou ter que explicar isso do começo. É, meu filho, é muito complicado. Primeiro você saber o que é alma. Alma. Alma é uma junção. Quando a gente aprende as coisas, a gente passa as coisas e às vezes diz assim: ah, mas eu não estou entendendo, né? Eu não entendo. Mas alma, meu filho, é a junção do seu espírito com o seu corpo de carne. E juntam dois e vira uma coisa. Alma. Né? quando o Senhor diz assim, aí, eu vejo uma alma penada. Eu não vejo alma penada, não. Talvez um espírito penado, mas a alma penada é difícil. Uhum. E os animais? Como eles se entram nessa história? Os animais, eles têm um corpo, né? Mas eles também têm um espírito. Só que o espírito dos animais é dotado de uma sensibilidade que o humano nenhum vai conseguir ser capaz de realizar. Quando diz o seguinte, moço, o que você quer é racionar, né? Racionar, e os animais é irracional, né? Sim. E aí você diz, o que o humano é? É racional. Tem mais algum animal racional? Não, só o humano, não é verdade? É. Pronto. E todos os outros animais irracionais, todos os outros animais irracionais, são dotados de um poder maior. Você sabeu? Uhum. Eles conseguem enxergar não somente o corpo físico, mas também os corpos espirituais. E eles conseguem transmutar muitas vezes energias para salvar o ser humano racional. Então, muitas vezes, meu filho, eles sacrificam a saúde deles por causa do ser racional. Quando a gente pensa assim, ó, qual humano consegue falar com um cachorro? Você conhece algum? Não, só com gato. Você consegue falar com gato? Não, eu não. Quando eu morava fora, uma moça falava com o gato. Aí disse que foi lá, o gato falou que a dona estava maltratando ele. Aí a criança confirmou. Então essa moça talvez não seja nem irracional. Né, moço? Sim. Mas você já viu um cachorro não, conversando não, com um não, gato? Senhor. Não, senhor. Nunca viu? Não. Mas eles conversam. Você já viu aqueles animais grandes d'água? Os golfinhos. Conversando com os outros que comem? Com o tubarão? Sim, você já viu? Não, sim. Mas eles conversam. O único ser que não é dotado de racionalidade, moço, para entender o outro, é o humano. Ai. É o humano. E aí eu sempre pergunto, quem é que está embaixo na cadeia de evolução? É verdade, moço. É muito fácil chegar e dizer: meu cachorro tá evoluído, porque só os outros cachorros entendem, né? Mas coloque uma criança recém-nascida chorando perto de um cachorro e veja o que é que ele faz. Se ele não chora também, porque apesar dele não saber, ele sabe que ela está sentindo medo ou dor. Está daquele jeito. E os animais se compreendem entre si. O cachorro, quando está com o gato, ele se, né, vai para cima, porque ele sabe que aquele é o propósito. Mas o gato diz, olha, pare, não venha, não é? É? E assim eles conversam. Mas a gente não entende, né? Aí diz que eles não são evoluídos. Quem não é evoluído é a gente. Não é verdade? Nossa. Queríamos nós, mesmo às vezes em espírito, ter a pureza dos sentimentos emocionais dos animais. Que amor maior, que compreensão maior, não é verdade? E a gente não tem. E a gente não tem. É, meu filho, quando a gente aprende sobre os animais, a gente quer cada vez mais ser um animal. Né? Dotado de sentimentos puros. Essa é a verdade. Não é verdade, bicho? O vovô, está chegando aqui nos minutos finais? E já, moço, já te falei o tanto, teve essas falâncias todas? Ixi, o moço não vai gostar, mas vamos falar. Primeiro, tem algum assunto que eu não trouxe à tona que nesse primeiro encontro o senhor gostaria já de deixar claro para todo mundo antes da sua mensagem final? Que todos vocês, humanos encarnados, são médiums. mas não queiram achar que todos possuem a mesma mediunidade. E que mediunidade não é poder sobre o outro. Mediunidade é aprendizado para ajudar o outro e a si, principalmente, a evoluir. Tá certo? Eu queria, antes de você se acabar, para que eu subir, deixar uns conselhos. Sejam inteligentes, sejam gatos, sejam fortes, sejam espertos e façam suas preces todos os dias, porque a evolução parte desse princípio, de todos esses princípios, nunca esquecendo da luz maior, do nosso mestre guia Jesus Cristo nesta terra. Ele que nos ensinou. Graças a Deus. Louvado seja. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Qual que seria a sua mensagem final? Minha mensagem no fim é: busquem sempre a luz. Em qualquer lugar que vocês estejam, fujam das trevas. Sejam a luz que tem dentro de vocês. Deixe essa luz brilhar e expandir. Porque vocês, hoje, com os olhos carnais, não conseguem entender o tamanho da luz que vocês têm. Se vai ajudar alguém, ajude. Mas ajude de coração. Não ajude porque pensas em receber algo. Ajude. Deixe a luz crescer. Porque vocês são luzes, luzes de conhecimento, que é o grande divino nos dá. Que Deus é inteligência. Essa é a glória dele, é a inteligência. Graças a Deus. Graças a Deus. Graças a Deus. Muito obrigado por essa oportunidade de estudo com vós, de ter conseguido aí colher um pouquinho da vossa sabedoria. Não, Deus, nem sabedoria nenhuma, moço. É somente uma fagulha. Uma fagulha daquilo que vocês não conseguem ver do lado de cá. É só isso. Não somos melhores que vocês. Estamos aqui somente para trabalhar para vocês e para nós e para o Mestre Maior. Na evolução. Graças a Deus. Graças a Deus. Graças a Deus. Se o senhor fosse definir Jesus em uma palavra, qual seria? Amor. Real. Só isso. Nada mais, moço. Nada mais. Tá certo. Muito obrigado. Vovô Manuel. Graças a Deus. Louvado seja Deus. Pode eu subir, moço? O único ser que não é dotado de racionalidade, moço, para entender o outro, é o humano. É o humano. E aí eu sempre pergunto, quem é que está embaixo na cadeia de evolução? É verdade, moço? É muito fácil chegar e dizer, meu cachorro está evoluído, porque só os outros cachorros entendem, né? Mas coloque uma criança recém-nascida chorando perto de um cachorro e veja o que é que ele faz. Se ele não chora também. Porque apesar dele não saber, ele sabe que ela está sentindo medo ou dor para estar daquele jeito. E os animais se compreendem entre si. O cachorro, quando está com um gato, ele se, né, vai para cima, porque ele sabe que aquele é o propósito. Mas o gato diz, olha, pare, não venha, não é? E assim eles conversam. Mas a gente não entende, né? Aí diz que eles não são evoluídos. Quem não é evoluído é a gente. Não é verdade? Nossa. Queríamos nós, moço, mesmo às vezes em espírito, ter a pureza dos sentimentos emocionais